Uma boa noite a todos. Hoje nós começamos uma jornada de estudo da Bíblia com um tema fantástico, importantíssimo e maravilhoso. O tema da nossa semana de oração será Cristianismo Prático. Claro que eu não vou conseguir esgotar todas as dimensões da vida prática cristã. E nós vamos hoje então estudar o que seja a natureza prática do cristianismo. Antes de começarmos a reflexão, então, vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos abençoe. Senhor Deus maravilhoso, Papai do Céu, em nome e por amor de Jesus Cristo, que ao abrirmos a Tua Palavra, possamos ouvir a Tua voz e sairmos daqui esta noite edificados para praticarmos a Tua verdade. Que isso se cumpra na minha vida e na vida dos irmãos que aqui estão e que o resultado seja amor, fé, graça, louvor, verdade na prática. Dá-nos a Tua graça e a Tua paz para isso, em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, a religião cristã, ela é a herdeira de movimentos bastante humildes, bastante simples. Um exemplo prático disso. Nós somos herdeiros de uma história que contém na sua base, no seu fundamento, nos primeiros 5 livros da Bíblia, um deles que se chama Êxodo. O que é a história do Êxodo? A história do Êxodo é a história da família de Abraão, de Isaac e Jacó, que eles eram o que lá no Egito? Escravos, pobres, oprimidos, pessoas que não tinham privilégios dos altos escalões da sociedade, em termos de educação, em termos financeiros, em termos diversos. Nós somos herdeiros de um movimento cristão da época de Jesus, onde os próprios apóstolos de Cristo, João e Pedro, estavam subindo para o templo para fazer oração, o mendigo pediu para ele um troquinho, um centavinho, um dinheirinho, e o que foi que eles responderam? Não tenho prata e nem ouro. Pessoas pobres, pessoas simples, pessoas normais, como eu e como vocês. Todas essas pessoas, elas foram oprimidas, elas viveram sob o açoite do opressor, e elas tiveram uma vida difícil em termos políticos, econômicos, sociais, e por toda a história do povo e do Mestre Jesus, essa foi a verdade. Os primeiros cristãos também eram pessoas simples, pobres, obscuras, e em sua maioria não sabiam ler nem escrever. Agora, é muito interessante que o cristianismo se tornou, depois de muitos séculos, e é hoje, uma religião profundamente acadêmica, erudita e estudiosa. Existem inúmeros mestrados, doutorados, pós-doutorados, teses, artigos, livros, teorias, que têm por conteúdo o que João escreveu, o que Pedro escreveu, mesmo sem saber escrever. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Pedro não sabia escrever, utilizou-se do serviço de um amanuense, um escritor no qual ele falava, ditava, e aquele homem então escrevia. Sem saber escrever, Pedro escreveu 2 cartas da Bíblia. E é muito interessante isso, que hoje existam teses doutorais a respeito do que Pedro escreveu sem saber escrever. Agora, nós pensamos nesses personagens e nós precisamos entender uma coisa. A religião cristã não é primariamente uma religião teórica, conquanto ela inclua muitas realidades teóricas, intelectuais, que obviamente são objetos legítimos de estudo acadêmico, linguístico e etc. Essas coisas fazem parte da religião cristã, mas elas não são o seu ponto principal. A religião cristã, ela é uma filosofia religiosa primariamente prática. Essa é a sua natureza. Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 15, versos 14 a 17. Evangelho de João, esse foi o último livro da Bíblia a ser escrito, provavelmente, segundo o que nós sabemos. E no capítulo 15, nós encontramos informações interessantes, e nós vamos nos deter nos versos 14 e 17. Então olha só o que diz a palavra de Deus. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E o verso 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então Jesus, ele fala assim, olha, vocês são meus amigos, Se vocês escreverem uma tese doutoral sobre o que eu escrevi, sobre o que eu falei, vocês são meus amigos, se vocês puderem esmiuçar o conceito de justificação dentro das suas implicações filosóficas. É assim que Jesus diz? Nada disso. Eu te considero meu amigo se você fizer praticar o que eu mando. É um outro foco. Depois ele diz, e é isso que eu mando. Amem uns aos outros. Essa é a mensagem cristã. Agora, sabemos que o conceito de amor, ele pode ser um conceito bastante teórico e filosófico, com muitas implicações e com muitas noções e com muitas relações das quais você pode tirar, pensando naquilo que pode significar o amor. Em certo sentido, sentimento, ação, escolha, emoção, razão, tudo isso está incluído dentro do conceito de amor. Mas o amor é, em primeira instância, uma manifestação prática, que deve se realizar na comunidade cristã. Amem uns aos outros. E de nada adiantaria discutir teologia, a teologia do amor, inclusive, sem a disposição de praticá-lo. É isso que diz 1 Coríntios, capítulo 13. Vocês conhecem bem o texto. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, dos deuses, de Deus ou de quem quer que seja, se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Não basta eu conhecer o conceito filosófico, eu preciso praticá-lo. E aqui está uma lição que vai nos custar a vida toda para aprender. Vamos estudar um pouquinho mais. Lucas capítulo 6, versos 46 e depois o verso 49. Mais algumas dimensões práticas daquilo que significa ser cristão. Jesus está aqui fazendo uma repreensão pesada para aqueles que talvez conheçam filosoficamente João 15, mas não praticam. E ele diz assim, no verso 46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? E o verso 49, mas o que ouve e não pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. É uma imagem bem prática, né? Ele já começa puxando a orelha. Por que que a gente se aproxima dele com a teoria cristã, teoria do louvor, teoria da oração, teoria do amor, teoria do sábado, mas não faz o que ele manda, não torna isso realidade na nossa vida? E quem vive a vida desse jeito, é como as pessoas que estão construindo uma casa, mas elas são tão desatentas que elas não prestam atenção aos seus alicerces. Vêm as tempestades, que é natural, elas virão, e essa casa desaba. A imagem prática de uma construção, a construção de uma casa, através dela o Senhor nos exorta a fazer o que Ele manda, praticando a sua vontade revelada. Capítulo 8 do mesmo livro de Lucas, versos 19 a 21, também nos chama a compreender questões práticas daquilo que significa ser cristão. Então Lucas 8, a partir do verso 19, diz assim, vieram ter com ele, Jesus, sua mãe e seus irmãos, e não podiam se aproximar por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e eles querem ver-te. Jesus, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus, ele considera íntimo seu, da sua família, um nível bem íntimo mesmo, todo aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. É claro que demora 5 segundos para você aprender teoricamente, amem uns aos outros. E leva uma vida inteira para você aprender a fazer isso. Certo? É fácil eu sair daqui. Eu posso ensinar para vocês dentro da religião cristã. Sede vós perfeitos como é perfeito o Pai que está no céu. Amem uns aos outros. Sejam fiéis. Se afastem da imoralidade em relação ao sexo, ao dinheiro, à bebida, ao cigarro. Quanto tempo demorou para eu falar tudo isso para vocês? 15 segundos. Quanto tempo vai durar até a gente colocar tudo isso em prática? Uma vida inteira. Agora, o que não pode acontecer é, enquanto eu me considero cristão, eu não tenho nem o desejo de praticar o que Deus diz, eu não levo a sério o que Deus diz, esse é semelhante àquele homem que construiu uma casa que não tem fundamentos. Mas sabe, irmãos, que as bases dessa religião prática elas remontam ao Antigo Testamento. Abre a tua Bíblia em Salmo 50. E aqui nós temos uma repreensão pesada, interessante, que lança luz sobre tudo isso que estamos falando até agora. Quem vocês consideram ímpios? Não são aqueles que não querem nem saber de Deus? Você entra com a Bíblia dentro da casa da pessoa, ela sai pela porta do fundo. Eu não quero ouvir, eu não quero praticar, eu não quero saber. A gente pensa que esses são os ímpios. Mas olha o que o Salmo 50 nos diz, a partir do verso 16. Mas ao ímpio Deus diz: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Olha só quem que Deus considera ímpio. É quem repete aquilo que ele falou, mas não pratica. Quem sabe Deus possa me considerar um ímpio? Eu, pastor adventista Ezequiel. Porque eu falo do amor, eu falo da fé, eu falo do louvor, eu falo da lei, eu falo da fidelidade, eu falo do cristianismo prático. E muitas vezes eu mesmo sou culpado diante dele de não praticar. Essa é uma tentação terrível, irmãos. Essa é uma realidade terrível. E sabe o que a Bíblia diz? Que mesmo os sofrimentos que eu passo são realidades na vida dos meus irmãos em todos os cantos da terra. Nós temos dificuldade de praticar o que cremos. E essa é uma dificuldade geral. E nós precisamos encarar essa realidade se nós queremos transformá-la. E eu espero que a gente queira. O ímpio não é somente o que despreza a palavra de Deus e vive o pecado, mas aquele que teoricamente repete os preceitos aos quais não se submete. Ensina que não deve se mentir e mente. Ensina-se que deve guardar o sábado e não guarda. Ensina-se que não deve adulterar e adultera. Esse é um caráter terrível. Fala de amor, de graça, de perfeição, de poder, do Espírito Santo, da lei, mas não vai além disso para viver essa verdade de forma prática, ou essas verdades de forma prática. Dentro dessa discussão, nós vamos agora estudar um capítulo da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ouvir o que Deus quer nos dizer através desse texto. Ele começa dizendo assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, e de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado de modo algum. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Queridos, o objetivo da religião cristã é nos ensinar a abandonar, a desistir de qualquer espécie de maldade, de mentira, de engano, de dolo, de hipocrisia, de inveja e de toda forma de maledicência. E este é o teste prático da religião. Se a religião cristã fosse usar terno e gravata e vir à igreja no sábado, era muito fácil ser cristão. Agora, abandonar a minha maldade, a minha mentira, a minha vaidade, a minha transgressão, nem sempre é tão fácil. Portanto, o juízo sobre a nossa religião vem desse teste prático e que deve ser praticado em uma atmosfera específica. Jesus ofereceu muitas marcas que identificam o seu povo, os que guardam os mandamentos, aqueles que têm o testemunho de Jesus, aqueles que têm fé em Jesus, mas ele falou um que inclui esses todos e que sem esse ninguém é cristão. Se amardes uns aos outros, todos reconhecerão que sois meus discípulos. João 13, verso 34 e 35. E quem entende essa realidade, o texto nos exorta a desejar ela ardentemente, como um alimento, como aquilo que nutre a nossa vida, que nos sustenta. Essa é uma imagem paralela a João 6, comer a carne do Filho do Homem, beber o sangue dele. É se alimentar dele. Nós devemos desejar esse alimento de forma intensa, para que o conheçamos, para que o possamos colocar em prática. O genuíno leite espiritual é a verdade, que alimenta os novos motivos do novo homem, que deseja praticar não a maldade, mas a bondade, não a mentira, mas a verdade, não a inveja, mas a alegria com aquilo que eu sou e com aquilo que eu tenho. Esse é o objetivo da religião cristã, e não a maledicência, mas usarmos a nossa boca para abençoar a vida das pessoas. Lembra do que Tiago nos diz? Com a boca, bendizemos ao Senhor Deus e Pai, e com a mesma boca, amaldiçoamos o homem, à imagem e semelhança de Deus. Esse é um teste dificílimo, irmãos. A tal ponto da mesma carta de Tiago dizer assim: quem não tropeça na palavra é varão perfeito. Quem não tropeça no que fala, não tem pecado. Jesus nos ensinou que a boca fala do que o coração está cheio. Portanto, se todos os homens são pecadores, isso vai se manifestar naquilo que eles falam. E essa é a realidade. E nós precisamos encarar as nossas palavras, os nossos atos, os nossos motivos, as nossas vidas, os nossos relacionamentos e procurar colocar em prática. E através da prática da verdade, da bondade, da alegria, de abençoar as pessoas, Deus nos concede crescimento para a salvação. Lembra de Mateus 25? Quando Jesus ele separa o grupo da sua direita do grupo da sua esquerda. E qual é o teste da fidelidade? Quem escreveu o doutorado sobre teologia, explicando a palavra Espírito dentro do contexto do livro do Apocalipse? É esse o salvo? Não. Jesus fala assim: porque você me foi visitar na prisão, você foi me visitar no hospital, você me levou consolo, alegria, amor, fé, verdade, carinho, atenção, amor, bênção. Esse é o salvo. Em contraste, quem é o perdido? Aquele que sabia que devia fazer e não fez, e negligenciou, e achou que porque vinha na igreja estava tudo bem. Mas ao ímpio Deus diz: do que adianta ter a palavra na boca se a gente rejeita praticar ela? Essa é uma questão dura, pesada para a gente. Praticar a verdade é fazer a vontade de Deus, um Deus bondoso, que já nos tem dado provas da sua bondade e nos permitido chegar a Ele, conhecendo o seu nome, a sua lei, a sua palavra, sua verdade e a redenção que Ele já realizou por nós. Ele é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. E numa relação fiel e prática com Ele, Ele nos faz pedras vivas, para que a gente ofereça sacrifícios espirituais no edifício da sua graça e poder. E que sacrifícios práticos são esses? Oração. E nada te impede de orar dentro desta igreja. E nada te impede de orar dentro da tua casa. E nada te impede de orar dentro do teu carro. E o cristianismo prático envolve oração prática. O que é essa prática? O louvor, a confissão dos pecados, o trabalho evangelístico. E tudo isso, seja oração, seja louvor, seja confissão de pecado, seja trabalho missionário, deve ser realizado em Cristo, porque sem Ele, nada podemos fazer. João 15, verso 5. E quem nele crê, o texto de Pedro nos diz, que não será envergonhado. E vamos fazer a ponte com Tiago: a fé sem obras é morta. Quem é o que crê? É o que pratica. Esse é o que crê. Porque a fé verdadeira segundo o próprio apóstolo Paulo, é a fé que atua pelo amor, é a fé que é praticada na atmosfera do amor, Gálatas 5, verso 6. Em contraste com essas pessoas que têm um cristianismo prático, verdadeiro, Pedro contrasta os desobedientes, que tropeçam na palavra. Isso significa duas coisas. Existem pessoas que elas não querem nem se aproximar da palavra, para não aprender o que é verdade, para não serem obrigadas a praticar. Infelizmente existem pessoas assim. Agora, lembra do que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe? Você devia saber. Então, Deus nos julga não só pelo que a gente sabe, mas pelo que a gente deveria saber e negligencia conhecer. Então, essas pessoas que fogem da Bíblia para não aprender o que é correto, e pensando que elas não vão ser julgadas por isso, elas estão redondamente enganadas. Mas existe uma outra dimensão de tropeçar na palavra. É conhecê-la sem vontade e disposição de praticá-la. Nós, irmãos, a despeito da nossa dificuldade de praticar o cristianismo, somos reconhecidos na palavra de Deus como um sacerdócio santo e eleito, para proclamar as virtudes de um Deus que tem poder de tirar a alma humana das trevas e levá-la para a sua maravilhosa luz. Não porque nós merecemos misericórdia, mas porque sem merecer, Cristo concede ela por nós. E nós somos agora povo de Deus. O texto de Pedro vai continuar a partir do verso 11 até o verso 17. E ele diz assim, dentro do contexto do cristianismo prático: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade, por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Pedro, ele aparentemente vive dentro de uma estrutura social um pouco diferente da nossa, mas cujos princípios são exatamente os mesmos. O primeiro deles é desistir, se abster, rejeitar, renunciar paixões carnais. E isso pode ser difícil. Paixão carnal não é só sexo, inclui sexo, mas não é só sexo. Às vezes essa gana, lembra que ele fala da maledicência, despojando-vos da maledicência? Essa pode ser uma atitude muito carnal. Essa revolta que a gente tem contra os outros, esse impulso de falar mal. E infelizmente, irmãos, eu não falo isso de cima, eu falo isso do lado, porque todos nós temos essa tentação e caímos nesse pecado, infelizmente. Não devemos justificar isso. O que Pedro diz? Se abstenha, lute contra isso. E se você tiver que falar mal de alguém, fale para esse alguém: tem um defeito meu, tem um pecado meu, tem um problema comigo. Por mais que eu não goste de ser apontado como pecador, defeituoso e imperfeito, pode vir falar comigo. Melhor você falar para mim do que falar para quem está do seu lado. Jesus disse assim, ó, que não existe o que está oculto que não vai ser revelado. Tranquilo. Dentro da atmosfera do respeito e do amor, pode-se falar tudo. Não concordo, não gosto, estou magoado, estou chateado, acho errado, acho feio, acho uma coisa do demônio, acho qualquer coisa que não está bom, não está correto. Melhor a gente falar isso um para os outros, na cara, de forma limpa, de forma honesta, do que a gente criar dentro da gente um demônio que vai nos condenar. Por mais difícil que possa ser, é o único caminho, e andai por ele. Porque nada podemos contra a verdade, senão somente em favor da verdade. É imperativo, irmãos, que a gente busque vitória e se abster dos pecados do sexo, do dinheiro, da língua, ou de qualquer outro que escraviza e gera morte espiritual e faz guerra contra a nossa alma. Portanto, o objetivo cristão deve ser manter um procedimento exemplar, através da canalização dos nossos motivos e ações em boas obras, sujeição às autoridades. As autoridades castigam o mal e nós devemos praticar o bem, o que resulta em calar a ignorância dos insensatos. Existem muitas refutações contra os doutorados cristãos, sobre a criação, sobre o sábado, sobre o dilúvio, sobre o amor, sobre a fé, sobre a volta de Jesus. O mundo acadêmico oferece muitas refutações filosóficas, teóricas, ateístas, contra tudo isso. Mas quem pode refutar uma igreja que ama? Ninguém. Ninguém pode refutar o argumento do amor prático e real, não só entre nós, mas que sai das portas dessa igreja e se manifesta nas casas, nos bares, nas igrejas, nos mercados, onde quer que seja. Quando você olha para um bar, o que você vê? Um bando de perdido, miserável, imundo, ridículo? Ou você vê potenciais filhos de Deus? Qual que é a atmosfera prática da tua alma? Sabe, queridos, Pedro enfatiza a nossa liberdade de fazer o que a gente quiser, mas ele diz que nós não devemos usar essa liberdade para dar razão a nenhum pecado, malícia, violência, maldade, qualquer coisa ruim. E ele nos diz assim, uma exortação bem prática: tratai a todos com honra. Se desenvolveu no mundo cristão, católico, protestante, adventista, qualquer mundo cristão, a noção de hierarquia. E nós temos uma diferença entre o pastorzão e o irmãozinho. Tudo errado, irmãos. Não existe argumento para justificar o pastorzão e o irmãozinho. Tratai a todos com honra, respeito, distinção, carinho, amor, atenção, da melhor forma possível. Independentemente do que são, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se é bonito, se não é bonito, se tem algo, se não tem algo, nada disso importa, porque todos nós temos a Cristo como Salvador, todos nós, porque Ele decidiu salvar. O texto continua, 1 Pedro, pois o verso 28 a 25, nós estamos terminando. E ele diz assim: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois, que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, porque por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da tua alma. Essa última sessão do texto começa com a imagem da fidelidade no mundo do trabalho. Suportar tristezas, lutas, tentações, dificuldades. O ambiente do trabalho é um ambiente que tem poder de nos machucar. Tanto pela necessidade que temos do dinheiro, do sustento, como pelas relações nem sempre amorosas e amistosas que nós encontramos lá. Trabalhar é um desafio, mas é um desafio que Deus deu para o homem para que ele se ocupe, para que ele se desenvolva e para que ele cresça no seu caráter. Portanto, nós precisamos ter fidelidade no nosso trabalho. Pedro diz assim: se você peca e sofre por isso, que grande coisa. Se eu roubei o meu patrão, que eu vou para a cadeia. Que bonito, né? Mas ele diz assim: se eu não roubei, mas mesmo assim eu perdi o meu emprego, mas mesmo assim eu estou sofrendo perseguição no trabalho, mas mesmo assim eu tenho dificuldade, glorifique a Deus. Porque Cristo também não pecou e sofreu. Cristo também foi exemplar e não foi reconhecido como uma boa pessoa. Ele deixou o exemplo para que a gente siga esse exemplo. Cristo sofreu em nosso lugar, sem precisar. Ele teve escolha própria e Ele nos sofreu para nos salvar, para aprendermos a seguir os seus passos. E quer coisa mais prática do que isso? Quando alguém te humilha, te condena, te ultraja, te faz mal, você não revida com as mesmas coisas. Quando alguém te maltrata, você se entrega àquele que julga retamente, não faz ameaça. E é assim que nós devemos viver um cristianismo prático. Tudo isso é possível por causa de uma razão. Se hoje me é possível amar, perdoar, viver uma vida fiel, no sentido do trabalho, no sentido de me abstendo das paixões carnais, sendo uma pessoa exemplar, isso só é possível porque Cristo carregou o meu pecado sobre a cruz do Calvário. De outra forma, isso não seria possível, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pecado é realidade na vida de todos, e como consequência do pecado, a morte. Por isso que o inocente morreu, pagou o preço do pecado, e pecado e morte serão destruídos para sempre. E existe um verso da Bíblia que eu acho muito interessante: e já não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías 65, verso 17. Portanto, morrer para o pecado e viver para a justiça é a imagem da cura, do bálsamo, do presente de graça que recebemos como fruto do sofrimento de Cristo, que é o nosso pastor e bispo das nossas almas. E agora, nós podemos encarar o texto que nós começamos, João 15, versos 13, 14 e 17. Começamos com ele e terminaremos com ele. Depois de todo esse pensamento, toda essa compreensão, nós podemos entender um pouco melhor aquilo que ele nos disse. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, e isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Toda fidelidade se resume no amor, mas não há amor onde não há fidelidade. Amor não é só sentimento, amor é prática, é realidade, é entrega, é carinho, é atenção. E essas coisas não podem ser teóricas, porque se elas forem só teóricas, a nossa salvação vai ser teórica também. E ela nunca vai ser realidade, e ela nunca vai se concretizar. Essa mensagem de hoje me condenou, e condenou a todos aqueles que não têm praticado aquilo que conhecem. E essas pessoas vieram aqui, não para serem condenadas. Vocês não estão aqui para serem condenados. O seu Senhor, o seu Deus, o seu Pai, é o teu Salvador. Ele ama muito você, e eu, e todos. E Ele nos abriu um caminho, onde nós podemos amar, perdoar, praticar a verdade, e sermos fiéis e felizes na presença dEle. E eu acho que é isso que nós precisamos. Deus te abençoe nessa semana, Deus fale ao seu coração, e vamos crescer juntos na graça de Deus para a salvação, como o texto nos disse. Vamos terminar em oração. Deus maravilhoso, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, obrigado, porque a fidelidade de Cristo salva nós que somos imperfeitos pecadores, Pai. Nós não queremos justificar o mal que praticamos ou o bem que não praticamos por causa disso, mas queremos afirmar que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e que essa aceitação nos cure, nos salve dos nossos pecados, Pai. Que o Senhor nos ensine a praticar toda a justiça e toda a verdade, segundo aquilo que o Senhor pode realizar em nós. Que a Tua graça se cumpra na vida desta igreja, na vida de cada um individualmente, dos seus familiares, e que nós possamos um dia ver a Tua salvação na realidade, quando o Senhor retornar nas nuvens do céu. Dá-nos Tua graça e a Tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém.